Quando eu sair, tirar até mais uma para o meu lugar com cuidado.

Só seguindo com a sensação de 1h07. Pode ser 3787, seguindo 050 para 2000. Tio Fundo, fechou na 0, 0, 9, 9, 7, 8. Desde que está com o seu para Salvador. Obrigado, Azeca. Você passou então, pode ser só. Para 473. Oi, Salvador, bom dia. Está 4753, final da 10, e visual. 4753, bom dia. Estou autorizado, pista 001, variado 32. Pouso autorizado, pista 10, está 4753. Controle de contato do instrutor está autorizado a levar o contato do controle para coordenação. Para serviço de informação de via alerta, está autorizado a retornar na pista do controle e quando há 60 milhas de Salvador, chame registro em 12545, caso negativo no 2019, para serviço de informação de via alerta. Por favor. Regina 260, fazendo a sigma 28 do sinal 35. Desejo que corrija na frequência 128 do sinal 35. Contas obstrutivas. São Patrão e o Hotel Rio Bolso, quando se aproximar mais da Sistema Zero, mais do campo, a gente vai controle, você faz pós-filha, podendo prejudicar a granagem do seu alvo. Eu não sou da presença, Hotel Rio Bolso, no noite, sinal 95. Eu não sou de sinal 95, eu estou com 25 anos. Fazendo aqui um no defeito na 8. Nacional, você deve estar aqui, está sendo reportado aqui. Autorizado, senhora, prossegue até o final da paralela, próxima à cabeceira da zona. Autorizado. Três modelos de certificação, autorizada a chegada do mais de um ano, deixa para a de voo 050. Três modelos autorizados a diversificar. Uma fila. 6312, deixa para 2, municipais da 5904, autoridade de chave de segmento elétrico, 6390, informe estabilizado. Thank you. motorizado, só 10, 03, 03, 029. Beleza.